Pro táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Sente, Charles Juliette Novela. Voo 2067, chame Campo Recife em 133.25, alterno 133.95. 3325-3395, 2067. Eco Zulu November, autorizada a decolagem pista 17, vento 160 graus, 109. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na 17, India November, Hall. Autorização para Vitória. Afirmo, Salvador Vitória autorizado 340, Zulu 44, decola pista 10, curva direita da El Leda Bidev, controle 120.8, transponder 5067, 409. Autorizado para Vitória, Zulu 340 da El Leda Bidev, transponder 5067, confirme 208. 120.8. Deixa-me pronto, portão 3. Confirme, na escuta da torre? É, 1208. Papatango Eco Zulu November, contato radar, suba para o nível 105. Confirme para o ideal para o Sierra November Delta Hotel. Confirme? 290. Gente, Eco Zulu November, estou recebendo 2/2 aqui, direto do destino, está presente. Direto destino, acendendo para 105. Muito grato, é do November. Do November, inicialmente mantendo 2.000 pés. Mantendo 2.000, November. Então, Eco Zulu November inicialmente mantendo o nome uma aeronave em aproximação para não interferir com o tráfego. Após superar o tráfego, será autorizado nível 105. Quando possível, estimado para pouso. November mantendo 1.000 pés até a autorização para acender. Está estimando o pouso, senhor, para... Só um instante. Zulu Novembro está estimando para 1750. 1750, graças. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Índio Novemberal. Sente, pode vir Juiz Ruiduna, Luiz Casca Brava. Luiz Casca Brava, inicie redução. 230, nós. Autorizada a decolagem pista 17, o vento 170 graus, 10 nós, Índio Novemberal. Decolagem da 17, Índio Novemberal. Exulo Novembro, sub mantém nível 105. Que Oscar Bravo informa o tráfego posição de 1 hora, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando 1 no meu pé para o nível 105 Papa Alfa 31. Não interferirá sua aproximação. Autorizado, Chantai. Papa Romeu Índio November Alpha decolado a 55, autorizado curva esquerda, reporte liberando o eixo da 1028. Curva esquerda, vai reportar liberando o eixo da 1028, Índio November Alpha. Luiz, que eu acho que abraço com mais quantas milhas nessa proa? Manterá essa milha, essa proa com mais quantas milhas? Gente, Luiz, que eu acho que abraço desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. Cliente, o Índio November Alpha, prossiga proa do litoral norte, controle 1208, bom voo. Zero Norte, andou 01208, Índio Nova Embral, obrigado. Escuta, Vitor, Kilo Delta. Sítio, Vitor Charlie Hotel, autorizado o táxi, reporte na Papá para o cruzamento da 17. Norte. Zé November Alfa, sob condições visuais, 1.500 pés, corredor forte. Confirme destino? Salvador, Salvador, com PGL em Terra Viva, Mike Eco, Mata do Sajão. Confirme só altitude de 1.500? 1.000, inicialmente 1.000 pés. 1.000 pés, Zé November Alfa. Índio Nova Embral, reporte 20 milhas em Salvador. Vai reportar 20 milhas em Salvador, Índio Nova Embral. Azul 4076, com o POD de 96, alternando ponto seguro, 3,40 para mim. Ok, livre táxi à direita, ponto espera, 1895, ajuste 9094, 4089, vou virar. Direita, 1895, 1094, obrigado. 1867, ponto para cópia. Cópia, 1867. Autorizado Salvador Brasília, 360, Fresno 17, decola pista 90, curva direita, sai da boa, transmissão Elefa, controle 120, décima 8, transponder 5072, sul 1867. Boa noite, 67, autorizado, nível 360, para Brasília, Fresno 97, São Paulo Plano, decola pista 10, curva direita, na saída Arbor, transmissão Elefa, controle 108, transponder 5072, gol noite, 67. Portão 7, chama pronto. Chamarem 8, boa tarde, Papá Romeu 8, Campo de Abraço, Estado de Alerta, São José. São Romeu, Isque, Oscar Bravo, boa tarde. Continua a aproximação, confirmando a intenção de pouso, pistão no zero. Repete, você tem tráfego em 87? Negativo. Então, nós solicitamos hoje para estar presente, quase vira direito ao nosso. Gente, plano instrumento cancelado ao 1600, inicie curva esquerda, reporte ingressando, sinal da 17, embaixo travado. O isque, Oscar Bravo. Gente, pela esquerda, agora reportar na final da 17 com cheque de luz, cancelado. Torre Salvador, bom dia, Azul 408, 9 pontos, esperamos, 0 pronto. Azul 4089, boa tarde, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinhar e manter no zero, Azul 4089. Autorizado, autorizado. Azul 4089, informa o tráfego à esquerda do eixo de decolagem da 10, afastando com proa nordeste, um Charlie 150 a 1.000 pés, não interfere com a sua decolagem, está livre a decolagem da 10, vento 180 graus, 10 nós. Livre decolagem, 4089. Ok, Vitor Charlie Hotel, autorizado Salvador Guanambi. Uma centena plano Yankee, cancela, segue visual. Decola pista 1-0, curva direita, saída Arbó, transição Arbó, correção Arbó, saída Arbó, pode direto Guarani. Controle 1208, 5425, Vitor Charles Hotel. Parte 3, chame para o trocar e tocar o portão 7, autorizado, chame para o trocar. 1-8-6-7. Controle agora 1-2-0, decima 8, tem um bom voo. 208, boa. Zero, 8-9, decolou na sua escuta, tá? É o Leda. Azul 4-0-8-9, sobe 3-4-0, boa, Leda. 340, tá presente, já Leda. Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo, no solo ao 03, confirmando o pátio. Cliente direito até a EBTA, frequência livre no corte, Whisky Oscar Bravo, boa tarde. Taxi 1867, bate um de alfa, espera que 895, ajuste no 094, não deu. Papa Tango Eco Zulu November, mantenha-se sob condições visuais. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife em 128, decimal 8, ao termo 35, decimal 3. Serviço para terminar. Paulo Afonso, só um instante para a cópia 4976, prepare a mão. Confirma, comida, por gentileza. Momo? Sim, Momo. Romeu, Índia November Alfa, 20ª milha? Negativo, está na velocidade de 20ª milha, mas não vai fazer o setor. Guarda a passagem de uma chuva forte aqui na velocidade da Guarajuba. Gente, o Índia November Alfa está de desvios. E para a Serra November Mike Echo ou retorna a Salvador? Ah, por enquanto vai fazer o setor aqui aguardado. Para o problema de curva daqui. Paciente, o Índia November Alpha mantendo escuta do controle. Escuta, Índia November Alpha. Bom no 867, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 160 graus, 109. Aqui decola 641, 2 mil pés, Duna, ajuste 1014. 20 Duna, pousado no 04, né, 041. Uno 867, decolado aos Uno 1, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, muito boa tarde, obrigado, voo no 867. Controle, muito boa tarde, jogou no 867, vai passando 1500, certo? Voo no 867, contato radar, subo para o nível 360, após 2000 pés, direto elevo. Após 2000, direto elevo, após 360, voo no 867, muito obrigado. Salvador, azul 4, 4, 4, 4. Salvador, Paulo Afonso, 170, Zulu 9. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1-20-8, transponder 5101, 4976. Autorizado, Paulo Afonso, 170. Decola da 10 com curva à esquerda, Zulu 9, Momo, frote, 208-510. Esquerda, após, parte de carga, chame pronto. Abraço, 4976. Voo 1867, chama o centro Recife, 1288 e alterne 1353. 288, 353, obrigado. Boa tarde, voo 1867. Boa tarde. Salvador Azul 4976, está no pushback de atendimento. Portão 3, pátio 3 autorizado, você está com... Caraca, mano. Bravo Vitor Tango, vitória da conquista, 30 segundos para cópia. Bravo Vitor Tango, cópia. Vitória da conquista, nível 200. Decolagem da pista 17, curva direita no perfil da subida Arcó, após Elefa, ó Piló, após DCT, vitória da conquista. Controle Salvador 1208, transponder 5106. Reto 5106 no transponder, qual o POB? Chame agora a torre 118.95, acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 0 no 4, bom voo, bravo Vitor Santos. Diversionamento, chame táxi, bravo Vitor Santos. Salvadoras 4976, acionado com o ataque de AB 70, altura da via. Atuaram 20.0 na parte 1. 4976, autorizado táxi parte 1, nota 100, India, quando espera no 0, chame torre 1895, ajuste no 0 no 4. Autorizado táxi. Salvador, bota a gestão 3200. Diga. Só uma dúvida, você não consegue informar pra gente apenas a nossa primeira aerovia para Guarulhos, que é a Upper 10 Piraí, Papau, Sangue. Então, 3205, saída seria da Euleda Modiva. Será da Euleda Modiva. Está pronto, cópia? Tudo bem, copia. São 3205. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezulu 1-0. Piraí, Umbad, Upezulu 4-4 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-2-5. Dona Vendera Alfa, mantém condições visuais do ajuste no 0-1-4. Autorizado direto à rotatória, reporte visual com campo. Zona 9-4, reporte direto à rotatória, reporte visual do dia 9-0. 3-0-5, correto, pronto, feedback, funcionamento. Vamos olhar. Olá, boa tarde, é o Dan, Mike, Hotel Whisky. Prossiga. O Mike Hotel Whisky está aqui na remota 14, solicita reboque para a posição 2 no pátio principal. Quem está aguarde autorização, Mike Hotel Whisky? Estou aguardo. Panamia 141, complexo acional, chame a torre, 11895. Estabilizou, chamando a torre, 2895, chame a 141, uma boa. Salvador, boa tarde, 4976, quanto espera o mulher, pô? Boa tarde, 4976, mantém a posição. Mike Hotel Whisky, está autorizado o início do reboque e reporte através da posição 06. Autorizado o reboque e reportar através do posição 06, cliente. Livre. Torre, o Chinero 6141, final da 10, baixou e travou. 6141, autorizado pouso 10, vento no 70 graus, 10 nós. Ah, autorizado pouso 10, Chinero 6141. Azul 4976, após a aeronave na curta, a linha e manteu no 0. Passa pra trás, a linha mantém, tá próximo, né? Eu estou autorizado o táxi a parte 1, táxi Índia, contando no 0, chame torre 11895, ajuste no 014. Poderia continuar pessoas a bordo? Tá, com 04 a bordo. No 014, o ajuste. No 014, fica a bordo. Xené 6141, solo 27, direita Fox 1211. Direita Fox 211, Xené 6141, vambora. Solo Salvador, uma boa, Xené 6141, livrou na sua escuta. 6141, boa tarde, estou autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. Autorizado o táxi Alfa, vai reportando da Juliette, 6141. Situação autorizada, aliás, decolar pistão 7, vento no 70 graus, 12 nós. Aliás, decolar, bravo, afirmo. Decolar, bravo, azul 4976, decolar os 30, controle 1208. 08, boa tarde. Vitor Charlie Hotel, aliás, manteu no 0. Controle, boa tarde, azul 4976. Azul 4976, boa tarde, contato radar, suba para o nível no 70, após dois locais autorizados direto MOMO, livre das restrições de altitude. Autorizado direto MOMO, livre das restrições após 2000 pés, 4976. Boa tarde, ação de identificação, autorizado direto e passe, desça para o nível 050. Mantém a posição aguardando o Vitor Charlie Hotel. Oscar 4976. Possível. Por gentileza, possibilidade de aproar direto do Froti? Grato coordenação azul 4976. Grato 4976, aguarda. Bravo, Tango, decolado às 3-1, no controle 1208. 208, Bravo. Controle o Bravo, Sr. Tango. Barro meu Bravo, Vitor Tango, contato radar, suba restrito, correção, suba para o nível 200, direto Elepa. 200 Elepa, o Bravo, Sr. Tango. Controle o 4976. Fazer o 4976. Possibilidade para o 060, livre a formações. Livre de si, azul 4976. 76. Solo é o Star Mike Hotel Whisky informando na travessa 66. O Mike Hotel Whisky está autorizado para seguir até a posição 02, reposta o terno. Ok, autorizado a seguir 02 e reposta o terno, obrigado. 76 após desvio, está autorizado direto para o Alafonso. Direto para o Alafonso, grato. Barra meu Bravo Vitor Tango, suba inicialmente a 4 mil pés, o ajuste é 0 no 4. 4 mil, Bravo Vitor Tango? Afirmo, 4 mil pés, o ajuste é 0 no 4, Bravo Vitor Tango. Pede. Vitor Charlie Hotel, decolado aos 33, controle no 208. 120, décima 8, Vitor Charlie Hotel. Gol 9964, boa tarde, acima identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 060. Controle Salvador, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, contato radar, suba restrita a 3 mil pés, sai da árvore. Sobe restrita a 3 mil pés, sai da árvore, Vitor Charlie Hotel. Bravo Vitor Tango, livre ascensão, nível 200. Autorizado 200, Bravo Vitor Tango. Confirma, quem chamou? Autorizado, reporta na papá. É José Tango Zulu? 19 Alfa. Alfa. 19 Alfa, chame a torre, 1-1-8-9-5. Torre 1895, ainda não lembro. A 3144, cancelada as restrições de altitude, desça para 4 mil pés, ajuste 0 no 4. Cancelada as restrições, desça para 4 mil, ajuste 14, está 3144. Na final 3, milhas ao 97, ainda não lembro. Autorizado. Cruzamento, Quebec, Mike Lima, Lima mantém a posição e chame solo 219. A minha 315, boa tarde, ação e identificação, autorizado chegada a mão, eu separo o nível 050. Estamos o Luiz autorizado, conquista uma centena, decola 1-0, curva à direita na saída Arbarelefa, após Oplon e após direto. Controle 120.8, transponder 5116. Tenho 4 mil pés, informo o tráfego 1 hora 3 milhas. Papalça, Tango 4, mantendo 3 mil pés rumo oeste. Cliente, vai monitorar o San 3144 descendo para 4 mil. Silver Pouso, pisto no 7, vento no 620 graus, 8 mais. Silver Pouso, engravendo alfa no 7. Visualmente com o tráfego, San 3144. San 3144, desce para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, informará estabilizado, San 3144. November Alpha, solo 40, Pat 4. Deck track autorizado, porta liberada. Dona 964, vai dona da presente. O 1964 na escuta do controle. 1964. 1964, Voiduna, descendo para o 050. 0. Azul 4976, estava centro Recife, 12545 e alterne 12685. Olá, Recife 2545, alterna 2685, uma boa tarde, bom serviço. Boa tarde, igualmente. Controle, bom, no 964, poderia descer mais um pouquinho, que estou bem no nível da camada ali, no 50 aí. Esse é 4 mil pés de voo no 964, informa o tráfego da posição de 11 horas a 5 milhas. Papa Alfa Tango 4, mantendo 3 mil pés rumo oeste. 104 mil pés no 964. Confirmou, viu? 1014. 4. Estabilizado, TAN 3144. TAN 3144, completa sinal de chame a torre, 11895. 1895, obrigado. Autorização do Bessane Hotel, estacionado para pouso. Tomando pouso aos aguardes. Toma 964, do separador de mil pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. E autorizado ILS, reporte lá, até agora. Torre Salvador, boa tarde, da 3144, estabilizado. Tô 3144, cheque trem, autorizado, pouso pistona 0, vento 50 graus, 99. Baixado, checado, pouso autorizado, TAN 3144, qual é o vento, por favor? 170 graus, 99. Obrigado. Roda 008, boa tarde, acione identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Por aqui, já, para o 050, roda 008, confirma. Canalinha 315, voe do lado presente, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Luna 3.000 no 0 no 4, canalinha 315. Carro Romeu Bravo, Vitor Tango, chama Centro Recife, 1288 e alterne 1353. 288-1353, grave total. Pode ir com os nomes da bordo? Está autorizado o táxi. E a parte 1, taxa índia, posto 0 no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 4.